Do you know who you Tem uma favela, além cada canto da favela tem um traficante. E algum traficante sempre tem uma mãe que é crente, que ora pelo filho desesperadamente, cansada de chorar, de lutar, de sofrer. Ela acredita que um dia ele vai se arrepender e lembrar de tudo aquilo que ela ensinou, voltar às origens ou ao que sobrou de uma vida pobre. Eu sei, não se espera muito, mas o amor, o carinho da mãe está sempre junto. Que vida é essa? Sempre se perguntava, que Deus é esse? Que parece não fazer nada. É verdade, pouca coisa mudou de lá pra cá, mas o amor e a fé em Deus nunca hão de faltar. Vida difícil sim, injusta jamais, caminhando pela vida em busca da paz. Dinheiro com seu negócio, tudo sob controle, não precisa de sócio. Ele não tá nem aí se alguém morrer. Nesse caminho tudo pode acontecer, mas fazer o que otar é quem vacilar. Quem quiser chegar, comprar, é só chegar. Se você ficar devendo e não pagar, encomende seu caixão, sua cabeça vai rolar. E não importa de que lado você está, no tráfico ou no consumo, deixa pra lá. O tempo tá passando, você tem que se ligar, sair dessa vida ou continuar. Lembra da sua mãe que chora todo dia, pra muitos apenas uma Dona Maria, mas pra você é alguém especial. Mostre pra ela que você pode também vencer o mal. Vencer o mal. Chega mais, pode crer. Irã, Soniel, Fábio. Vem os seus nomes pra vencer os sábios, tá ligado? Da janela dá pra ver o movimento. Sobe, desce, desce, sobe a todo momento. A clientela não muda, não há novidade, pois o consumo da droga não tem limite de idade. Outro dia aquele mano que era viciado apareceu diferente, meio mudado. Diz que conheceu um tal de JC. Fica convidando todo mundo pra dar um rolê lá pros lados de uma igreja pentecostal. Dá pra ver que a mudança foi radical. Nunca vi esse cara sóbrio, só muito louco. Antigamente na nóia, agora na paz de novo. Sua mãe agora está muito contente. Seu filho mudou pra melhor, completamente. Somente Deus pode mudar uma pessoa, e essa é a única decisão realmente boa.